Azul 6983, 1073, chame 124-25 e secundário 126-55. Poxa, número 259 copiou a velocidade máxima. Copiada. Poxa, número 259, aguarde instruções. Tá 3197, adiciona a identificação, tudo mantém de voo 360. Gol no 477, Recife. Na 6259, autorizado, nível de voo 320. Puxa, na 6259, devido terminal de São Paulo congestionado, o Centro Brasília, junto com a Sedineta, listou que todas as aeronaves que partiram para Guarulhos reduzissem a velocidade em rota. A mensagem também. Essa mensagem também é para o voo no 291 e tanto 3297. Confirme se copiaram as aeronaves no Guarulhos. Sugestão do CGNA, redução de velocidade em rota. E o Bono 291 está aqui? Copiado. Bono 477, existe? Bono 477, chama Brasília, 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55, Bono 477. O chama é 62596. Chama 259, chama Brasília, 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55. Igualmente, boa noite. Voo no 099, repito. Voo no 099, aciona identificação, submantendo de voo 360, vejam o antirradar. Aguarde. 3197, autorizado direto Bridge, então 3197. Charlie, Charlie, me escuta. Poderia confirmar o autonomia? Voo 099, após lida, autorizado direto Bridge para separação, quanto a separação com tráfego, sem disposição de 12 horas, 20 milhas, mesmo rumo, Alfa 320, subindo a nível de voo 360. Sonado. No controle, 6198, como nós, 7198. Uma pronta para o ingresso, enquanto espera da passagem, Charlie Charlie. De Salvador, boa noite, eu vou no 971, saí da Dael, passa agora a 1.500. Saída da El, sobe até o nível 360, gol 197. Voo 2093, aciona a identificação, mantenha de voo 360, vigilante radar. Patrulha 971, pode voar, Mônica? Voa 971, se possível, será autorizado a instruções. Salvador, boa noite, Copa de Arte Serra de Puca. É, Pucaracaju. Abatava Copa de Arte Serra de Puca, mantém em nível 390, não sei, não sei se eu estou aqui. Coro 291 na receita. Coro 291, o Brasil informou que a velocidade pode ficar vencendo como né? Velocidade normal, ok? Vou no 7 no centro da estação, estou mantendo ele de voo 3 meses. Vou no 7 no solicitou 400, consigo. Vou no 7 no autorizado, lembro de voo 400, subi mantenha voo no 9, 7 anos. Voo 971 após Leda, autorizado, direto sobre. Localizador e ele é 1 a 0 no posto de estabilidade. Gona 291, Recife. Gona 291. Aguarde instruções, aguarde instruções. Bono 291, autorizado direto 3, Bono 291. Porém, solicitação de Brasília devido a outros tráfegos convergindo, tipo de voo 380 e 400, ocupado na área de Brasília, devido a tráfegos convergindo na sua rota. Bono 291, para ver todos os outros defeitos, que é o tipo de voo 360. Correto, Bono 291, siga 360. Já em Brusque, já tem duas aeronaves convergindo, tanto no 380 quanto no 400. Um Alfa 332 e um Bravo 772. Bono 291. Aguarde. 3197 é autorizado, se ele mantém nível de voo 380. Deixa de forma a atingir o nível de voo 360 em no máximo 4 minutos. Boa noite, Alpha Golf Lima Quebec, 1.82, receive, roger. 2258, Oi, chame Brasília, 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55, são 3081. Chame centro Recife 126 decimal 0 e secundário 128 decimal 8. Uno 291, repita. Uno 291, afirma 124, decimal 25, e secundário 126, decimal 55. Boa. 5415, prossiga. 45 is at level 370. Approach 445, continue max number and cell call code. Hotel Lima, Quebec, Sierra, Mach 0.62. Roger. São 31976. São 31976, chame 124, decimal 25, secundário 126, decimal 55. Agora, 09, chame o Centro Brasília, decimal 25, alterna 126, decimal 55, 1099, uma boa noite, bom. Primária 124, decimal 25, 124, decimal 25. Identificação, subindo a técnica de voo 360. Acione identificação, mantenha nível de voo 380. Bono 453, na posição da GEO, chame o Centro Brasília, 124 decimal 25, alterna 26 decimal 55. Bono 453, no ótimo ponto. Voo 2093. Voo 2093, centro. 1971, Recife. 1971, deixa eu ver se é de Brasília agora. 124, decimal 25. Alterna, 126, decimal 55. Voo 1971. Boa noite, bom voo. Dan 3603, Recife. Chame agora o Centro Brasília. 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55, bom voo. Dan 3603. Voo 2093, chega agora sendo Brasília. 124, decimal 25, alterna 126, decimal 55. Voo 2093. Obrigado, boa noite, bom voo. Voo 453, centro Recife. O voo 453 mantém escudo de aguarde. Voo 2093, Recife. Voo 0096, para 2010, utilizada final e elétrica. 0096, porta de cabeça. Bravilha, Gol Zero, 5 Zero, 7 Zero, 7 Zero, 1 Zero, 1 Zero, 8, 9, all right.